cruzando pátio, retaguarda, após autorizado 9. Solo azul com a BC4, só para informar, a gente já está pronto, só aguardando o operador de Stinger aqui da instituição na pista. K6, vou informar aí para a 234. Graças. Mike, Quebec, chame na Quebec. Faltam 3830. Afirma Recife 370. Chame centro Recife em 122.8, alterna 126.0. 222.60, está aqui, Serra, frequência livre, coordenação. Autorizado cruzamento 37 até o pátio 5 de terra. 3777 down to 2000 feet, 1020, reporting localizer, clear for the 2010. Second, descendo 2000, 3777. Voo 092, visual 10. Voo 092, chega agora a torre 118.95. 295, muito obrigado. Salvador, voo 1092, completando visual aproximação, 1092. 1092, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Voltaremos. Sem livre pouso, pista no zero, vento no meio, zero graus, meia dúzia nós. Livre pouso, pista no zero, 1092. Uno, Uno, Sete, Cinco, Nove, pronto, táxi, Uno, Sete, Quatro, a bordo, altura 63 e 55, Terra Galeão. Uno, Sete, Cinco, Nove, táxi autorizado através de 612, siga o Embraer da Azul, 1895, Torre, 1020. Autorizado, através da 6, segue Embraer da Azul, 754, 549. Alô, Azul 434, está pronto para o ataque. Temos 100 agora, 3 horas e 30, alternando a Aracaju. Confirme, bebê? 100, sim. Taxi direito vem Índia 1895, 1020, bom voo. Direita Índia 1020, boa, 434. Nove dois no solo aos 43, livre direito, 1-2, 1 decimal 9. 6-9, gol, 0-9-2. E bom dia, 4-2-3-4, ponto, 0-2-0, pronto. 4-2-3-4, ali mantém pista 1-0, prepara para decolagem imediata, 5-3-0. Gente, estou obrigado a ingressar em linha e mantena 1-0, 4-2-3-4. Alfa direto, tem cuidado. Salvador, voo no 649, no 10, para pulso de acionamento. Plantão 10, autorizado acionamento, chame táxi no 649. Autorizado, chame táxi, 649. 777, clear for left, contact tower, 118-95. 7-7, continue approach and stand by runway vacated. Salvador, gol 1-7-5-9, mantém o ponto de espera e aguarde. Manterá o ponto de espera e aguarde, 1-7-5-9. Bom dia, TAM 3830, informação Índia. 3830, Recife nível 330, pronto, copy. Prossiga. Autorizado em Recife, nível 330, via rota do plano, pista 1-0, primeira curva esquerda, subida Puca, transição Aru. Aciona 5425 no transponder, controle 120-80. TAM 3830, 3 horas, Recife, nível 330, peso Luna 7. Coluna 0, curva esquerda, Puca Aru. 208, controle, aciona 5425. Você vai chamar pronto. Sim, obrigado. 308, 4234, bom. TAM 3777, clear to land runway 0, wind 14. 0 degrees, 07 knots, QNH 10020. Clear to land, 3777. Azul 4234, bom dia, contato radar, sai da Puca, Sobol 350. Ciente 350 na Puca, 4234. aeronave com 3 horas de teste da Dona Mia até Aracaju, 50 bordo do ataque. Dona 649. Táxi autorizado até o ponto de vela da pistola 0 via Alfa, corrijo. Pátio Índia, torre 1895, 1020. Ok, táxi de ponto de espera via Pátio Índia, 1020. Dono 649. Mantenha no zero. 3777 on ground at 248. Turn right to 121.9. Westfire 9, I'm right down 3777. Isento no 40 graus. Com 8 nós, altímetro marca 1020, tem livre decolagem da 10. Salvador, bom dia. Voo no 649, ponto de espera da 10. Voo no 649, muito bom dia. Ali mantenha no 0. Ali mantendo 0, 649. Sete 59, decolou 50, controle 1208. 1208, muito obrigado, senhorita, tenha um bom dia, bom trabalho, 1759, gol. Você também, até a próxima. Azul 4234, 100% Recife, na frequência 126.85, alterna 125.45. 2085.25, azul 4234, bora. Controle ou ponto 759 da El Leda. Bom 759, bom dia, contato radar, saída da El, suba 360. Saída da El 360, bom 759. 749, livre decolagem 610, vento no 50 graus com 79. Livre decolagem 610, 649. Ok, aeronave tentando chamar o solo, chame novamente, transmissão de inteligência. Solo, Salvador, tá 3830, portão 62 e o pushback acionamento. Portão 6, autorizado, chame o táxi. Autorizado, chame o táxi, tá 3830. Plano 649, decolou 53, controle no 208. Controle no 208, plano 649. Controle Salvador, gol no 649, saída da El, cruzando 2.900 pés. Gol 649, bom dia, contato radar, saída da El, seu gol 360. Cruzando 360, saída da El, gol no 649. Bom dia, passageiro 2299, informação Índia. Passageiro 2229, bom dia. Voe na posição Itaça para chegada Mari, reporte no ideal de descida. Itaça da chegada Mari, reportará no ideal de descida, que pode ser considerado a partir de agora, já. 2229, desça para o nível 050. 229 para 050. Com 1979, quando possível, solicita para o Edimóteo. 759, uma tendência da saída e chame agora o centro Recife na frequência 1251, alterno 33.95, solicite direto ao centro, bom voo. Recife 3395, solicitar bom dia, 759. Dono, bom dia, o TAM 3179. Prossiga, 3179. Por gentileza, apenas para o nosso planejamento, qual seria a saída prevista para Guarulhos? Dael Leda Motiva. Dael Fonte, obrigado. Dael Leda após Motiva, Mike, nós cantamos Victor Alfa. Ah, ok, obrigado. Dael Leda Monte. Para o táxi, TAM 3830, 142 a bordo, 4 horas de autonomia até na Fortaleza. Táxi autorizado até o ponto de espera via Índia, 295-1020, bom voo. 1020 autorizado via Índia, ponto de espera 1895 ações. Obrigado, um bom dia. Voo 1649, chame Centro Recife na frequência 125.1, alterna 133.95. Chame Recife, 1251, alterna 3395, voo 1649. Torre Salvador, muito bom dia, TAM 3830, ponto de espera da 1-0, pronto. 3830, Alinda, cola 1-0, vento no 60 graus com 8-9. Gente, Alinda, cola, pita 1-0, TAM 3830. série 2229, desça para 2, eu peço, ajuste 1020, reporte localizador, nível LF, questão 0. Questão 0, Sierra Alfa, Sierra 3830, contato radar, sai da fuga, suba nível 330. Reporte localizador, se puder. Né, 6312, prossiga. Né, 6312, chegada a mar e desça para o nível 050. Juliette Serra, vou direto para o de Itapuã, com ajuste 1020, reporte para a descida, informa que através de Itapuã deverá estar 500 metros. 304, bom dia, por onde a Lagoinha, sua chegada a Bonfi, desça para o nível 050. 050, bom da Lagoinha, chegada a Bonfi, desça a rota do plano de voo. Pista 10, primeira curva, à esquerda, subida Puca Transaro, 5420, transponda, controle 120, décimo 8. Passaredo 2229 estabilizado no ILS. 2219, chama retorno no 8, decimal 95. 11895. Salvador, o passaredo 2229. 30. Estou em contato visual, sem livre pouso, pista na 0, Zé Antônio, 50 graus com 79. Livre pouso, 2229. Somente o PLB. Transfere tua, 1895. Para o Salvador, cordial bom dia, esse é o azul 2796, centro da formação em dia. Azul 2796. Índia confere autorizado Salvador João Pessoa, nível 190, via rota do plano de voo, pista na 0, primeira curva esquerda, subida Conde, aciona 027, corrijo 0260, transponda, controle 1280. João Pessoa, nível 190, decola 210, concorre pela esquerda, concorre da Teira Conde, 0260, transponder. Controle 208, azul 2796. Para 0690, bom. 2199, apresenta a prioridade. O 2199, mantém a chegada para o sequenciamento. Mantém a chegada, bom. Sam 3304, desça para 4 mil pés. 4 mil pés, Sam 3304. Sam Salvador, bom dia, gol. 9037, informação. Gol 9037, autorizada a chegada a mar e desça para nível de voo 070, QNH 1020. Chegada a mar e desça para 070, gol. Bom, já tem sede, a chegada é a bom. M3, 1-2, está autorizado direto do Duna, VC para 2.000 pés. PNH 1020, autorizado a final do procedimento RS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. Então, 3830, chame centro Recife, frequência no 26, decimal 85, alterna no 25, decimal 45. Então, 3830. Então, 3830, copiou o controle. Confirmar a frequência, por favor. Então, 3830, chame centro Recife. Frequência 126, decimal 85, alterna no 25, decimal 45. 126, 85 e 1245, obrigado, bom dia. Hotel Direto, Serra, chama retorno no 8, decimal 95. Salvador, Hotel Direto, Serra. Prossiga, Hotel Direto, Serra. Está 1 minuto para o certificado do farol, está bom, mantendo o cashback. O Sérgio de Lentes Serra está autorizado o circuito no padrão base pela direita da 17, aponte para girar a base. Então parou para girar a base, o seu Sérgio. 2229 no solo, 1-2, livre à direita, 1-2, 1-9. 319, obrigado. Salvador, passageiro 2229. Passageiro 2229. Pátio 1, posição 13, autorizado táxi via Alfa e Juliette. 1, posição 13 via Alfa e Juliette. 2223 da passageira. Salvador, bom dia, eu vou 1095, SINC da Índia, autorização com SINC. 1095? Afirmo. Salvador, 1095. O 9037, é o número 4 na aproximação, reduz a velocidade para 2309. 2309, o 9037, desça até nível de voo 050. 050, controle, o 3304, qual o número do nosso número da aproximação? 3304, número 2. Quando possível, podemos voar do nosso 3304 ou... 3304 autorizado Duma e desça até 25007, o QNH 9020. Direto Duma, 25007 para 020, 3304. O 2199, número 3, desça até nível de voo 050. 050, voo 2199. Estacionamento é critério, me chamando para táxi, hotel Juliette Serra. Cliente, hotel Juliette Serra, no solo, aos 196. Ingressa na OAS, concessão na frequência livre. Voo 2199, vetoração para sequenciamento, curva esquerda para o 090, limite ao que demais que tem de Simbra. Reduz a velocidade para 2009. 209 indicada para o 010 e magnética 100 para Centro Olímpico. Estabilizou, chama 3102. 3102, chama 8.95. 18.95, 3304, vai ser de tráfego com posição de 12 horas, 14 milhas, rumo oeste. Lista para 2.000 pés, autorizada final do procedimento LSX-3, reposta estabilizada no localizador. 2.000 pés, autorizado LSX-3, 3304. Prosseguindo a descida, 2199. 2199, desça até 4.000 pés, Senegal 0020. 4.000, 2199. 19037, número 3, reduz a velocidade para 2109. 2109, 2199. Gol 2199, para interceptar o localizador, cuja direita para o A060, reposta estabilizada. Para o A060, estabilizado, gol 2199, pode prosseguir na descida? 2199 até 3.000 pés. 3.000. Conquista agora, leva para o guarda-quatro. 1095, pronto, copo. Pronto, copo, gol 1095. Autorizado com fins nível 360, via, rota do plano de voo. Pista 1-0, primeira curva esquerda, corrijo, primeira curva direita, arbor transição, eleva 5441 no transponder, controle 120, decimal 8. Autorizado com fins 360, conforme, decola da 10 com curva direita, na periferia da arbor, eleva 4-4-1-2-0-8-9-0-9-5. Correto, portão 5, pronto. Chama lá. Passaria 2-2-2-3, pronto, corre. Corre 2-3. Conquista nível 1-8-0, via rota do plano de voo. Pista 9-0, primeira curva à direita. Subida a rebord, transição elefa 5-1-7-1. No transponder, controle 1-2-0-8-0. 8-0, conforme, decolando da 1-0, com a primeira direita, agora eleva, soma 5-1-7-1, chama controle 1-2-0-8, bateria 2-2-2-3. Juliette Serra, decola da 1-0, confere. Livre até a interseção, reporte para o cruzamento da 1-7-2-1. Final procedimento LSX, reporte estabilizado no localizador. 2-1-9-2-1000, chama. direção 3304, converte aproximação, chame a torre no 8, decimal 95. 1895, tá, 3304, bom dia. Controle Salvador, 3259, bom dia. 3259, autorizada a chegada, bom, se desça para 4, meu teste, Senegal, no 020. 2796 para puxa acionamento. Pátio 3 autorizado acionamento, chame táxi 2796. Salve Salvador, bom dia, Xanema 312, Fibrona 64. Pelotão 3 via Alfa Juliette, 63, 12. Alfa Juliette, cruzada 3, boa. Que segue o tráfego à posição de 12 horas 11 milhas no oeste, cruzando 4 mil pés e descida para 2 mil pés. Bom, de 738 na companhia. Afirmativo. Desce até 5 mil? 9037, desce inicialmente até 3 mil pés, QNH 9027. Retração para sequenciamento, mantenha presente proa, limite a CD mais 100 de Simbra. Mantenha presente proa, limite 100 de Simbra. Desce até 3 mil, gol 9037. Ou 2199, semeturno no 8 decimal 95. 95, gol 2199. O 9037 para o localizador, com vista esquerda para o 140, desça para 2 mil pés, autorizada final do procedimento LS3, após ser estabilizado no localizador. Esquerda 140, desce para 2 forma estabilizada, localizador, gol, gol 9037. Sim, Serra. Bilhete Serra, escuta ele. 21-219, por gentileza, que seja o Juliette Serra. 3304, no solo azul 5, livre direito no 21-219. 219, livre à direita. Nada, até o ponto de espera da pista 190, via pátio em Índia. Torre 1895-1020 no ajuste. Observe apenas um R2 da Avianca parqueando no portão 3. Salvador, 3304, Libro. 3304, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, reporte antes da Juliette, 3304. Salvador, 3304, autorização, Guarulhos, voo 340. Confirmando nível 340, solicito 3179. Afirmativo. Ok, nível 320, autorizado para Guarulhos, via rota do plano de voo, pista 190, primeira curva à direita, da EL, transição Mótiva, 5444 no transponder, controle 120, decimal 8. Guarulhos autorizado, 320 ao nível, rota do plano de voo, na sua turma 10, primeira via, saída da EL, transição Mótiva, curva à direita da pista 10, 5444 transponder, 120, decimal 8, 329, posição 8. Correto, no 8, pronto, tirar o estacionamento. Maravilhoso. O 9037 chama retorno no 8 decimal, 95. 295, bom dia. Dois sete nove meia, táxi autorizado até o ponto de espera da pistola zero via Pátio e Índia, torre 1895-1020, bom voo. Autorizado o táxi via Pátio, que é o próximo ponto de espera capitulando zero, o 1895, obrigado, boa tarde, bom trabalho. Afirma, à direita, projetando e passagem ao mesmo, e prossegue após o azul. Sim, eu passagem, aeronave da Tampa, prossegue azul 2796. TAN 3304, Juliette, portão 7. Juliette, portão 7, TAN 3304. Passando externo. 9037 é o número 2, continue a aproximação, aguardando que está livre. Guarda, 37. Mantenha o ponto de espera e aguarde. Boa no 095. Gente, após a passagem da TR da Azul, portão 5 autorizado. Após a TR da Azul autorizado, boa no 095. Zona 99 no solo 29, livre direito no 21 decimal 9. 1219, 2199. Fala Salvador, gol 2199 livrou. Reporte antes da Juliette, o gol 2199. Essa é a Juliette, 2199. Juliette, Serra Lima, tem pista no zero. Gabriel Delta Fox com a Pátio. Essa é a Juliette, com 2199. Zero 37 no solo, aos 31, livre direita, no 31, decimal 9. 129, gol 9037. Gente, é Delta Fox. Bom, São Paulo, número 10, autorizado com decolagem da 197 com a direita, corredor Axé. Aciona 01 no 2 no transponder, controle 208. X-ray Juliette Serra tem livre decolagem de pista no zero, vento no meio a zero graus, com 7 dias. Bom dia, gol 9037, livrou. O 9037 autorizado, Alfa, até antes da Juliette. Alfa até antes da Juliette, 9037. Delta Fox, prossiga. Da Fox, já escutou a cópia? O Fox, você se encontra? Até a papá, reporte para ingressão no set. Juliette Sierra, decolou os 33, controle na 208. 208, grato. Papa Romeo, que seja Juliette Sierra. Olá, controle, Papa Romeo, que seja Juliette Sierra, perfil PUCA com HKJ. Papa Romeo, que seja Juliette Sierra, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 370, autorizado direto Jamo. 370, direto Jamo, Papa Romeo, que seja Juliette Sierra, grato. É 3259, autorizada descida para 2010. Reporte estabilizado, localizador. 3000 autorizado, chamando localizador, que é 3259. Bora, táxi do ano 095, a bordo 178, 3 horas, Uberlândia. Uno 095, após o tráfego ingressando, está autorizado via Índia até o ponto de espera. Ajuste no 020, torre 118.95, tem um bom. 320, após o companheiro, 18.95 no ponto de espera via Índia, chegou no 095. Tá, 3259, chame a torre 118 decimal 95. Azul 4981, desça para 25006. Autorizado a final do procedimento elétrico. Reporte estabilizado no localizador. Aí mantendo o site, F Data Fox. Azul, 2796, decolou 35, controle no 208. 208, muito obrigado, bom dia, bom trabalho, Azul 2796. Sou aí, voo 1095, ponte 010, pronto, bom dia. 1095, bom dia, mantenha o ponto de espera e aguarde. Fazendo, voo 1095. 3259. Bom dia, tá 3859. Tem livre pouso, pistão a zero, vento 90 graus com 89.